462, Paulo 03, Iberê Direito, chama escola em 121 do Espão 1. 219, obrigado. Salvador, boa, azul 4462, vibrando. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. Oceaner 6227, manifestar um piante via direita pro A220 por 20 minutos. Oceaner 6322, corrija, Oceaner 6227, você entra pro 220, 20 milhas. Obrigado, 6227. Tiro pra posição 03. Ação na posição 03. Você tá autorizando o ingresso, via Juliette até a 03. Juliette 03. E... Salvador, no azul 2762, pode ficar a dona Sá. Zero, vento no 40 graus, 059. Sim, alinhar ele para lá. Não, mas zero. Papá Romeu, Juliette, Índia, Papá. Táxi autorizado até o ponto de espera da Papá. PNH no 0, no 3. Tráfego Paulo Salvador, Oceaner 6315 da Charlie, autorização para Petrolina, por favor. Oceaner 6314, autorização para a Petrolina, informação em curso, Charlie confere, vai aguardar a cópia e preparar a saída Momo, transição Nenim. Momo Nenim aguardando na sua escuta, ciente da Charlie, 63. Paulo 3567. 3567, prossiga. Senhor, estamos aqui na posição 2, aguardando apenas o operador de Singer, mas não, a empresa não está conseguindo contactar um para vir aqui, se for dar prosseguimento. A gente vai ser solicitado junto à Infraero. Obrigada. Salvador, azul 2930, terminal de carga, aqui de estacionamento. Gente, autorizado, chame táxi. Ah, tá, 2930. Decolar 206, chamei controle, somador 119.8. 198, obrigado, até volta. Controle Salvador, azul 2762, decolou, perfil Coral Ouro Bravo na sua escuta. Azul 2762, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 160, via saída, Coral 1 Bravo. 160, Coral 1 Bravo, 2762. 55, informação, Charlie, para Guarulhos. 55, para Guarulhos, prepara a saída Sanvo 1 e aguarda a costa. Sanvo 1, não se escuta. Foi a posição Coral. Positivo, Coral. Correia para Natal, tem que ser constante. Paulo 256, número 3 para a Copa, prepara a saída Pulca. Saída Pulca, aguardando. Channel 6227, passa nível 180, chama agora o Centro Recife na frequência. 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 1251, 1238, Oceaner 6227, boa tarde. Paulo, tem 3567 no 02 para pushback acionamento. Tem 3567, aguarde para pushback acionamento. Guarda. Gente, Juliette, Índia, Papá, após decolagem, sub, mantenha 3.000 pés, aguardando liberação do controle. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 40 graus, 039. Autorizado, decolagem no 7, até o nível 3.030, aguardando liberação do controle, 2930, taxi, abaixo no Índia, ponto de espera chamado 1-1-9-6. Altimetro na 0 na 3, vamos. Sente, está em frente, ponto de espera, torre 18-6, boa, 2-9-6. Após a passagem da TR da Azul, retaguarda, inicia o pushback e reporte táxi. Após a passagem da TR retaguarda, inicia o pushback, chamada para o táxi, 3567. Puxa 63, 04, copia. Siga 63, 04. Autorizado Petrolina, nível 340, decola 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Nenim. Transição 1-0, primeira na via, após conforme a rota prevista no turno de voo. Transição 2-5-4-3-5, controle 1-1-9-8. Confirmo o transponder 5465, senhora? Confirmo. Autorizado nível 340 para Petrolina, primeira aerovia Pesuro 20, após conforme o plano, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, transponder 5435, controle de saída na 119.8, portão 5, Oceané 63.14. Oceané 63.14, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 3155, copia. Não, escuta. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, com a primeira curva faz direita na saída São João 1, Leda Mótica. No peso 1-0, na primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponder 5425, controle em 1-9-8. Exército autorizado para São Paulo, Guarulhos, decola da 1-0, curva direita, São João 1, Leda Mótica. Upper Zulu 1-0 até Taubaté e a chegada. 5425 é o transponder. 1-9-8 é o controle. TAN 3155, nós estamos no 7. TAN 3155, atendimento correto. No gate 07, chamado pronto para o pushback acionamento. Tomarei, obrigado. 1620, copia. Ah. 620. Azul 2930, decolando Juno 2, chame controle Salvador 1-1-9-8. Juno 8 ou 2930? Controle Salvador. O Azul 2930. Salvador, Azul 2789, informação certa. Azul 2789, aguarde. Azul 2930. A sua escuta, Salvador 2930. Afirmo. Submantém o nível 1900 via saída Momo, o Azul 2930, contato radar estabelecido na decolagem. Gente, para uma centena, então, o azul 2930. Azul 2789, a sanificação via chegada a BOMF desse mantém 4 mil pés e ajuste altímetro no 0,13. Identificou, no ideal vai descer via com 1013, azul 2789. Afirma, informa livrando nível no 60. Vai informar livrando no 60, 2789. O azul 2930 não vai ter condição de cumprir a 110 em Momo, senhor. Azul 2930, cancelada a restrição de altitude na saída Momo, submantém o nível 1900. A proa da posição Momo. Proa da posição 1900, graças, senhor. 2930. Foi a posição BOMF, azul 2789. Direto BOMF, 2789. Salvador, boa tarde, TAN 3567, ponto de espera da 1-0, pronto. TAN 3567, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 5, 9. Autorizado alinhar e decolar, da 1-0, TAN 3567. Azul 9918 tem condição de voar a posição TAP. Aguarde. 7, mantém o perfil da chegada com Azul 9918 na escuta. Desviou a esquerda para o 2-1-0 por 20 milhas. Agora vai livrar 1-6-0 desse tipo. Quente, azul 2789, após desvios, informa o controle na proa da posição bom. É, informar, bom, que azul 2789. Controle Salvador, 13567, boa tarde, Arbor 1, eleva na sua escuta. 13567, contato radar na decolagem, submanter o nível 360, via saída Arbor 1. 360, Arbor 1, TAN 3567. Do 2930, informe estimado para Barreiro. O azul 2930, como uma proa ideal para barreiras? Boa tarde, Salvador, controle. O 2791 azul, nível 170, transfere ideal de descida. Azul 2791, décima até o 050. Do Yaman para acertar a chegada a man, o ajuste altímetro no 093 acendo a identificação. E 13 acionando a identificação. Descendo 5 mil pés. O assunto 2791. Juliette, Índia, Papá. Chamei agora o centro Recife na frequência 126.0, alterno 18.8. O azul 2791, desse mantenha restrito, nível 110, aguarde a informação de trás. Restrito 110, 2791. Azul 2789, voando bom. Tente, azul 2789. Para São Gonçalo do Amarante, Natal. Decola da 10, com perfil da PUCA, transição de pá, primeira curva esquerda. Nota conforme o plano, aeroveto Zulu 10. Transponder 5132, controle 198, ou 125. Bom, 125, desde a minha escola, essa é a parte de nosso Estamos prontos para a busca, vou na vez. Salvador, boa tarde, 13367, está no portão 10 para Charlie, para Confim. 13367, aguarde copo, prepara a saída da sonda. Tente. Salvador, ground, generic 355, 143, close to bar, alternate, se abra a busca de cima, 5 hours time to return, present time. Conforme Endurance? 5 hours. Fiz a primeira taxa para a Índia, on the voice call talk, question 118 to this one line of correction, 118 to this one 6, KNH 1013. Para a Índia, 118 to this one 6, question 355. Tete, fala o termo do desvio. Salvador, azul 2791, desvio à direita, proa 160, 30 milhas. Direita, desvio à direita, azul 2791, controle ciente, desse mantém o nível 110 restrito. 110, ciente, azul 2791. Salvador, voo 125609 para pushback e acionamento. Quem chamou para pushback? Voo 1256. Autorizado, reporte táxi. Desde o posicionamento, está para o táxi. 3367, copia. Eu 340 da cola da 10. Com a primeira curva à direita na saída São Voo 1, Leda Mótiva. No peso 10 é a primeira aerovia, após por base conforme rota. Transponder 5445, controle 119.8. Confins autorizado, 340, vamos decolar 10, curva direita. São Voo 1, Leda Mótiva, primeira o peso 10. É, transponder 5445, controle 19.8, da 3. 367. Ocean 6355, catch a line up and take off runway 10, wind 100, degrees 04 knots. Sete, entendido pelo controle que está solicitando nível 180 como final, confirma? Afirmativo, 180. 7, aguardo para autorização. Azul 2930. Aguardo, 2930. Azul 2791 no terça e mantenha o 050. 050, desce e mantenha azul 2791 na envio 160, agora mais 20 milhas. Tenente. Azul 2930, submantém o nível de voo 180 como final. 180 como final, 2930. Azul 6918, desse mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro no 0, no 3, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, informe estabilizado. Para o táxi, voo 1256, POB 138, autonomia 2 horas e 58, alternando Fortaleza. Taxi Asia Parte 1, Índia, ponto de espera chamado em 1836, altímetro 0-3, bom voo. Parte 1, Índia, ponto de espera 0-386, 0-3, boa. Azul 2762, controle Salvador. Azul 2762, 4 milhas para posição foral, mantém o nível de voo no 60, serviço radar encerrado. Chame agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1, Azul 2762. Contato Salvador, departure 119, decimal 8. 119, decimal 8, have a nice day, Ocean 6355. Completa em redução para 2009. 200 reduzindo, 2789. Afirmo. Azul 6918, confirma a velocidade indicada. 2009. Gente, azul 6918, informe para quando necessário para redução. Já vamos reduzir. Confirma para 4. Começar a reduzir para 0 nada aí, 80, 60, 50, na sequência. Gente, azul 6918. Fighter control, Ocean 6355, passing 3000 feet, climb to fly level 360. Now 6355, radar contact in departure, climb and take at level 360, via Sambu 1. Climb and take fly level 360 via Sambu 1, Ocean 6355. Country 567, passa nível 190, chama agora o centro de Recife, na frequência 126 decimal 0, alterno 18 decimal 8. Retica 260-288, boa. 1964, reduza para 2209. Redução 2209, boa, 94. Azul 2791, desse mantém o 050. 050, confirma ajuste. Ajuste é o time 3 Salvador, no 013. 1013, gente. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1256, ponto espera pista no 0. 1256, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 100 graus, 059. Alinha e decola pista no 0, voo 1256. Seu pé, ajuste altímetro 10013, vitor radar para sequenciamento, mantém a proa, limite é radial 2802, Salvador. Mantém a proa limitada a 280, azul 2789. Azul 4423 para o pushback acionamento. Azul 4423 autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Refugio acionar, reporte táxi 4423. Você

Azul 2789, desça para 2000 pés, autorizado a chamar Yolanda X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, autorizado final do X-Ray, reportará estabilizado, Azul 2791. Azul 2789, continua a aproximação, aguarde pista livre. 2789. Proa 200, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 200, vai dando o último vetor, por 9964. Salvador, boa tarde, voo no 620, informação de sala de atualização retífica, está pronto para bater. Voo no 620. Voo no 620 para Recife, informação Charlie em curso, autorizado 370, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pulpa, transição Caju. Após o 1-7 a primeira via, após conforme Roski. Transponder 5446, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda na Pulpa, transição Caju. Thank you. Gol 964, desça para 3.000 pés, para o localizador esquerda 165, complete redução de velocidade 1.80 mais. Ok, já está mantendo 1.80 agora, esquerda 1.65, estou no interceptado, já está 3.000 pés, 1.964. Meia 9 1 8, no solo aos 3-3, livrando, chame 1-2-1 no decimal 1. Visão, meia 9 1. Solo aos 3-4, chame 1-2-1 no decimal 1. 2-1. Azul 27-8-9, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-2-0, grau 0-4-9. Pouso autorizado, pistão no 0, azul 2789. S7C vai reportar estabilizando, igual 9.4. Controle Salvador, uma boa, é o 3471 no cliente da chave, forma proa 265, efetuando desvio, nível de voo 180. 3471, contato radar, 67 milhas nordeste de Salvador, após desvio de voo e a posição Bonfi, reporte para descida. Já está no ideal de descer, o TAN 4771 após desvio, ficou bom. TAN 4771, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Ok, 4.000 pés, ajustado no 0 no 3, TAN 4771. Azul 2791, completa sinal, chame torre, 1118 do sinal, meia dúzia. 18, meia dúzia, azul 2791, obrigado. Gol 1256, chame centro Recife, 1126 do sinal 85. Alterne 125 decimal 45. 2685, 2545, grato. Salvador, boa tarde, passagem de 223. 15 da informação chave, solicita manter a proa. Passagem de 231, ciente, autorizado de desvio, reporte para a descida. Autorizado de desvio, solicita para a descida, passagem de 231. Notificação, não tem aqui no sistema. Mas cumprindo o horário da notificação. Os 3-5. Salvador, TAN 3-1-5-5 no 07, pushback, sanamento. Confirma quem chamou para o pushback, está? TAN 3-1-5-5 no 07. Gente, é o número 2, setor aguarda. Passarelo 2231, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Autorizado 050, ajuste no 013. Passarelo 2231. Direita Eco 211. O senhor vai pousar e após retorno, não é isso? Sente, agora de coordenação com o controle costal S, já chamamos novamente. Solo azul 2789. Azul 2789, boa tarde, taxi via Alfa Kilo Pat 3, 4 Romeu, posição. Alfa Kilo Pat 3, posição 4 Romeu. Pode confirmar o vento para o azul 2791? Afirmo, vento 1-20 graus 059. Sente, obrigado. Muito bem, obrigado, boa tarde, bom 964. Boa tarde. 3367. Goiânia. Sim, taxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama Torre 1-8, decimal 9, posição 1-8-6, altímetro 1-0-3, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera, 1-0-2-8-6, 1-13, voo, 3-3-6. Boa tarde, gol 964, estabilizar sinal do RS, X-ray, 2 milhas do estado. Boa 1964, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, 964. Azul 2789, está parada na travessa da posição 4 Romeu, aguardando o sinalizador. Azul 2789, formaremos a festa. Após o gol na final, a 3000 já será autorizada, o próximo na sequência. Azul 2791, solo aos 39, direita taxiway Eco, chame 121, décima 1. Direita Eco 211, obrigado. Autorizado, tá, 4771, confirme quantas milhas irá ainda manter a prova. Salvador, passaria do 2231, teria condições de voar e TAP devido a formações? Passaria do 2231, autorizado TAP. Se possível, também está autorizado Duna. Está direto Duna, controle, nos ajuda mais. 2231, aprova Duna. Pensa. Muito grato. Lima é Sofia. Clima Eco, informo que agora estamos operando visual nos mínimos de 1.500 com 5.000, então será autorizado o seu plano visual aqui. Okay? Autorizado Serra 9B, Mike Eco, nome o país, decola da 17 com curva esquerda no corredor forte, transponder 0140, controle 199, decimal 8. Clima Eco, cortejamento correto, confirma o parte que se encontra e o autonomia e o KB. Confirma o parte. Parente, para acionamento, táxi e decolagem, chamador em 118 decimal 6, altímetro no 0, 13, confirma somente a autonomia novamente, 04 a bordo e... 3367, boa tarde, mas tem um ponto de espera. Mateus, 3367. Papa Tangu, Esquilo Maeco, boa tarde, fundamental critério, chama o táxi. Gol 1964, solo 41, livre à direita, táxi Foxtrot, chame controle solo 121, décima 1. Direita na Fox 211, gol 1964, boa tarde. Diz que Lima Eco, táxi autorizado, chame o ponto para dar Romeu, QNH 10 no 3. Liberando na Fox 4, 2, 3, decolagem autorizada, piscina 0, vento no 4, 0 graus, 0, 4, 9. Livre decolagem 0, tá, chamará estabilizado no ILS, passar do 2, 2, 3, ou no controle. Eco autorizado, ingresso piscina 7, chame pronto para decolagem. Não, 0, 5, puxa. Xené 63, 194, aguarde. Gente, aguardando a chave no setor sul do pátio, a gente está finalizando o pushback e aguarde, por gentileza, mais uns 3 minutos. Gente, 7506, copia. Autorizado em Recife, nível 070, decolada 110 com a primeira curva esquerda na saída Conde. Transponder 0220, controle 119, decimal 8. Salto 070 para Recife, decolada 110 com curva esquerda na saída Conde. Aciona 0220, controle 119, 8. 5506, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi. Azul 4423, boa tarde, contato radar, subotário nível de voo 3160, após 2000 pés autorizados direto Elefa. Após 2000, voa Elefa, sobe 3160. Azul 4003, boa tarde, autorizado de chegada a bom, subiça para o nível 050, ajuste na 013. 367, tá pronto. Pista 3367, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 30 graus, 079. Pista 367. Pista 3, autorizado direto pelo. Via Parte 1, Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 68, metrô no 093, até um pessoal Boeing da Gol ingressando no pátio para o gate 02. Chega na frente para o 02, Índia Alfa no ponto de espera, 118, decimal 67, 31. Decolado aos 46, chame controle Salvador 119, decimal 8. 198, uma boa semana. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o TAN 3367 decolado. TAN 3367, boa tarde, contato radar, subotário nível de voo 340, após 2006, autorizado direto Leda. Ok, 340, direto Leda após o quê? Após 2006. Ah, ok, 2000 direto Leda, graças. TAN 3155, boa tarde, mantém um ponto de espera. Aguardando um aeronave estar efetuando o cruzamento do campo, uns mais de 2 minutos para a decolagem. TAN 4771, desça para 2000 pés, ajuste chama 093, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, autorizado o sinal ILS X-Ray, vai reportar estabilizado, tá com 4771. Autorizado ali, mantém o no zero. Tem que manter no zero, tá? Quem mais é que o livrou o eixo? Mantém a linha do litoral aguardando transferência. Ciente, o de Maiaco. Estaneiro 63, 14 para o táxi, 148 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna a rede. Tem uma tentativa? Via Pátio Uno, Índia, ponto de espera chamado 1196, altimetro 0031, bom voo. 0031, Pátio Uno, Índia, 63 ao Ocean, 63 ao Novaes. Excepto ao ILS, passarei do 2231, controle de Salvador. Passarei do 2231, completa sinal, Chame Torre, 118, decimal, meia dúzia. 18 decimal 6 com a torre Salvador completando a final. Grato, bom final de domingo, passarei do 2231. Obrigado igualmente. Salvador, boa noite, passarei do 2231. Passarei do 2231, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação e aguarde a pista livre, passarei do 2231, boa tarde. 423, Sam Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, azul 4423. Muito obrigado, contigo, bom trabalho. Obrigado, boa noite. O tráfego cruzou o campo, mantendo a linha do litoral com rumo nordeste, mantendo 1.000 pés sem interferência. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, 079. Cruzando a colagem, pista no zero, 013. 155. Nossa, o Whisky de Maiaco já passou por aqui. Espera, pronto. Boa tarde, eixo 6394, mantenho o ponto de espera. Torre Whisky Lima Eco já passou o buraquinho. Gente, o Whisky Lima Eco, chame o controle Salvador 119.8. 198, obrigado, senhorita. De Salvador é o Papatango Whisky Lima Eco. Papatango Whisky Lima Eco, mantém as condições visuais, o azul chama 0 no 3, só que o equipamento não recebe o mesmo. Pode ficar copiando o Whisky Lima Eco? Papatango Whisky Lima Eco, mantém as condições visuais, o azul chama 0 no 3, só que o equipamento não recebe o mesmo. Estou copiando bem, o senhorita. No 55, decolar 252, chame controle de Salvador, 19, décima 8. 98, obrigado, boa tarde, eu estou em 3155. Boa. Lamaeco, agora eu recebo, mantenho as condições visuais, reparto 20 milhas afastado. Afastado, reportará o Whisky Maeco. E a autonomia? Centro 155, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. 2000 pés, tá voando laser presente, tá no 3155. Então, 4771, completa sinal, chame torre, 118 do sinal, meia dúzia. Torre 118, meia dúzia, está 4771, boa. Então, 3367, chame centro Recife, 125 do sinal 1, alterne 123 do sinal 8. 1251, 1238, obrigado, uma boa semana. Momento. São 4771, boa tarde, postando a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda livre para 4771. Passarei 2231, solo 854, direita, taxi e eco, chame 121, décima 1. Eco, 211. Alfa, Juliette, terremoto 1-2. Alfa, Juliette, 1-2, está ouvindo com clareza 2. Anotaxi, gol no 620, 157, 3 horas e 40, Maceió. Taxi, tem a Via Índia, ponto de espera, chama. Estou em 1-8, meio altímetro no 0-3, bom voo. Anotaxi, Via Índia, ponto de espera, 0, torre no 860, gol no 620, na bola. 55 após desvios autorizados direto pro BAV. Desvios pro BAV, o tanto 3155, obrigado. Pano 4771, nave estado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 059. Autorizado, pouso no 0, pano 4771. Chama agora a torre em 118 desse momento, use por gentileza o check rádio. 2506, torre, por gentileza, efetua um check rádio, a mensagem está vindo com bastante chiado. Oxana, M3 no 4, decolado 56, chame controle Salvador, 19, decimal 8. 19, 86, 3 no 4. Boa tarde, Oxana, M3 no 4. Oxana, M3 no 4, boa tarde, contato rebaixo, suba para o nível de voo 340, saída da MOMO. 340 na MOMO, 63 no 4. 506, mantém o ponto de espera, o número 2 para decolagem. Gol no 620, 3 da linha, mantém pista no 0. 3 da linha, mantém pista no 0, gol no 620. Gente, livre de desvios, gol no 85, após o voo direto pelo. Boa tarde, boa noite, 69, 2209, informação Galvão. Boa noite, 69, boa tarde, autorizado de chegada Bonf, desça para o nível 050, ajuste chama 013. Obrigado, chegada Bonf, desce para o 050, como 013, Domingos de Maia, afastado 20 milhas e mais 3 minutos de último pouso em Serra Nevada Mike Echo. Tente Papa Tango, Whisky Lima Echo, frequência livre para autocoordenação. Força aérea 8506, autorizada a alinhar e mantém pista no zero. Eu mantenho o espaço 8506 na base. Pronto. Voo 966, boa tarde, autorizado a chegada a Bonete 1, desça para o nível 060, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. Meia 20 decolada 2000, chame controle Salvador 119 decimal 8. Controle Salvador 198, quando 620. Boa noite, 620, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 370, sai da PUCA. Apesar do nível 370, solicita para o 050, aproveita a informação, boa noite, 620. Sente autorizado de civil, boa noite, 620. Sente autorizado de civil, boa noite, 620. Centro 155, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251-238 com Recife, 131-155, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. 4003 estabilizado. Azul 4003, completa sinal, chame Torre, 118 do sinal, meia dúzia. 8062, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. 1620, após desvios, autorizado direto Romeu Fox 08. Quem que após desvios, autorizado Romeu Fox 08, pelo menos exato. Bom, 869, número 2 na aproximação, redução de velocidade 2509. Obrigado. Bom, 869, número 2 na aproximação, redução de velocidade 2509. 2509, você está à direita, 10 após desvio, autorizado pelo, Gol 869. Pode dizer pelo, reduzindo o velocidade. Azul 4003, passando Simbra. Azul 4003, continua a aproximação, informe visual com a pista. Informaremos 4003. Força aérea 8506, decolar 202, chame controle Salvador 119 decimal 8. 119 decimal 8, FAB 8506. Salvador, Eufá, 8506. Essa era 8506, contato radar, suba para o nível de voo 070, após 2 mil pés, autorizado direto Conde. 070, após 2 mil pés, direto Conde, 8506. 10, 4003, avistou a 1300 pés. Sex-Ray, reparto estabilizado. Faltar a 2000, 0 3, faltar estabilizado, boa noite,